Ficheiro 37, capítulo 10. Epílogo em Alexandria, a oitava maravilha. Durante muitos dias, as mortes violentas no farol foram motivo de conversa por toda a Alexandria. Circulavam várias versões dos terríveis acontecimentos, mas a que acabou por imperar foi a seguinte: um dos trabalhadores, numa crise de loucura, atacou o mestre do farol e lançou-o às chamas. Depois, esse mesmo trabalhador atacou um visitante que Anubion acompanhava numa visita, um infeliz estudioso da biblioteca que tinha exprimido o seu interesse na história do farol. As mortes foram atribuídas aos atos de um louco. A política e a intriga não teriam desempenhado qualquer papel. Um certo exótico de Zeugma foi ocasionalmente referido, mas apenas como testemunha. Ninguém parecia saber nada sobre ele, o que dificilmente poderia ser considerado surpreendente, pensei eu, já que não existia tal pessoa. Aos 17 anos de idade, o mundo tinha-me declarado um homem, com idade suficiente para usar a toga. Contudo, foi em Alexandria que abandonei verdadeiramente a minha infância. A transformação ocorreu não de repente, mas ao longo de um período de tempo, tendo começado no instante em que compreendi que Antípatro me tinha enganado. Até então, apesar das minhas viagens, dos enigmas resolvidos e das aventuras amorosas, era ainda um rapaz, confiando no mundo à minha volta. Ou, para ser mais exato, confiando que o mundo, por muito grande que fosse, era ainda assim um local compreensível, sensível à razão, tal como as pessoas que nele habitam. As pessoas, em especial os estrangeiros, podiam ser misteriosas, mas isso não era mau. Antes era motivo de excitação. Pois os mistérios existem para ser resolvidos, e resolvê-los dava-me prazer. Todos os mistérios tinham uma solução, e as pessoas que nos são mais próximas, precisamente por essa proximidade, eram as menos misteriosas. Pelo menos era nisso que eu acreditava. O mundo não é tão simples quanto pensas, dissera-me Antípatro. Jamais voltaria a ser simples. Os primeiros dias e meses que passei sozinho em Alexandria foram muitas vezes langorosos, mas nunca aborrecidos. Tinha dinheiro suficiente para sobreviver. E isso é tudo o que um jovem precisa. Além disso, como Antípatro previra, comecei a encontrar trabalho seguindo os passos de meu pai. Ele chamava-se a si mesmo o Descobridor. Ainda que com grande regularidade desse por mim a fazer as vezes de furão ou de doninha, vasculhando o lixo de outras pessoas. Para um jovem romano numa cidade vibrante e estrangeira, os mistérios que eu era contratado para resolver pareciam-me todos exóticos e sedutores. Quanto mais sórdidos e bizarros, melhor. Continuei a lutar para aceitar o logro de Antípatro. Graças às nossas viagens, tinha visto com os meus próprios olhos as glórias da civilização grega. Antípatro amava aquele mundo e desejava desesperadamente preservá-lo a qualquer custo. Era um poeta que tinha decidido tornar-se um homem de ação, dedicando os seus últimos anos à causa de salvar o mundo grego do domínio de Roma, algo que apenas Mitridates poderia garantir. Perto do fim, Antípatro mostrou-se disposto a sacrificar tudo o resto, incluindo a minha confiança nele. Os meus sentimentos em relação a tudo isto mudavam de dia para dia, por vezes, de hora para hora. Certa noite, quando as estrelas iam surgindo no céu, estando eu sentado nos degraus do templo de Serapis, a olhar por sobre a cidade, em direção ao farol distante, uma dúvida me assolou de repente. Devia ter estado a abrir caminho através dos meus pensamentos há meses, ali plantada por Nicanor. Este estava certo de que Antípatro era um traidor à sua causa e dissera-o a Anúbion antes de o matar, invectivando contra o velho Sidónio. Claro que Nicanor era louco. No entanto, os loucos nem sempre estão errados. E se Nicanor estivesse certo em relação a Antípatro? Seria possível que Antípatro fosse um agente duplo? Estaria apenas a fingir encontrar-se do lado de Mitridates, quando na verdade era leal a Roma? Se era esse o caso, poderia o meu pai ter sabido do logro e participado nele ativamente? O que sabia eu das atividades e afiliações do meu pai? Se o meu pai estivesse, na verdade, a trabalhar para o Senado Romano e Antípatro fosse um agente duplo, então os dois tinham-me enganado duplamente para o meu próprio bem, claro. Achava esta noção rebuscada, simultaneamente inquietante e estranhamente reconfortante. Para, Gordiano, começas a parecer tão louco quanto Nicanor, disse a mim mesmo. Contudo, era impossível que a semente da dúvida não germinasse. Como haveria de descobrir a verdade? Rezei aos deuses para que mantivessem o meu pai a salvo de todo o mal e para que permitissem que eu voltasse a vê-lo em Roma. Rezei para que protegessem também Antípatro, para que eu pudesse voltar a falar com ele, pelo menos mais uma vez. Contudo, o mundo é um local perigoso e as orações nem sempre são respondidas. E se eu jamais descobrisse a verdade? Sentado nos degraus do templo, fitei a luz fixa do farol, um ponto de certeza num mundo incerto. Desejei um fim para todas as minhas dúvidas, sabendo que não o encontraria. Isto era ser adulto e não havia como voltar atrás. Saber que alguns dos mistérios podiam nunca ser resolvidos, algumas questões podiam nunca ser respondidas. No entanto, um homem deve, ainda assim, perseverar. Porquê sete? Perguntara eu a Antípatro. Na altura não me tinha ocorrido perguntar porquê fazer uma lista. Agora sabia. Uma lista separa o que é do que não é. Uma lista pode ser memorizada e organizada. Uma lista confere ordem a um universo caótico. Com a mente invadida por tais pensamentos, dediquei-me a passar muito do meu tempo livre nos degraus da biblioteca, ouvindo os professores e filósofos que partilhavam livremente a sua sabedoria com todos os que quisessem ouvir e se atrevessem a debater. Todas as escolas de pensamento estavam ali representadas. Ouvi os estoicos, os céticos, os cínicos, os epicuristas e neoplatónicos, juntamente com os astrólogos babilónios que observavam os céus e os sábios judeus, contadores de histórias. À noite procurava os prazeres da carne. Em Alexandria, estes não eram difíceis de encontrar. Ocorreu-me então que as verdadeiras maravilhas que um homem encontra ao longo da viagem da sua vida não são os monumentos de pedra, mas os seus companheiros mortais. Alguns conduzem-nos à sabedoria, alguns deliciam-nos com prazer, alguns fazem-nos rir, alguns enchem-nos de terror, piedade ou asco. Não é preciso viajar pelo mundo para encontrar tais maravilhas. Elas estão por todo lado, à nossa volta, todos os dias. Contudo, um homem que visitou as sete maravilhas do mundo jamais terá falta de atenções. Tanto os homens quanto as mulheres adoravam ouvir as histórias que eu podia contar. nas tabernas de Rakotis, a minha taça estava sempre cheia. Nas noites quentes e estreladas, a minha cama raramente estava vazia. Tal foi a vida em que me instalei em Alexandria, árdua, intelectualmente estimulante e dissoluta, tudo ao mesmo tempo. De acordo com o calendário romano, chegou o mês de Mártios e com ele o aniversário de Antípatro. Estaria ele podre de bêbado a sofrer a sua anual febre de aniversário, onde quer que estivesse? Esta data foi seguida pelo segundo aniversário da sua falsa morte. Depois chegou o meu aniversário. Tinha agora 20 anos. Comecei a sentir-me, atrever-me-ei a dizê-lo, um pouco fatigado. Talvez tivesse viajado até demasiado longe, visto demasiado. Os prazeres que me tinham divertido começavam a aborrecer-me. A comida perdeu o gosto, a embriaguez era entediante e até os êxtases da carne me pareciam repetitivos. Os filósofos e sábios começaram a parecer-me iguais. A própria Alexandria, a mais cosmopolita das cidades, centro de cultura, farol da humanidade, começou a parecer mundana e ordinária, apenas mais um lugar. E depois, certo dia estava eu perto do cais, quando passei por um mercado onde eram vendidos escravos. Não era um dos melhores mercados do género na cidade. Os bens eram normalmente defeituosos ou, por qualquer razão, de segunda categoria. Alguns dos escravos eram oferecidos a preços tão baixos que até eu teria sido capaz de comprar um, caso quisesse um criado e desejasse pagar o seu sustento. Um gato ter-me-ia convindo mais que um escravo, mas qualquer um deles teria de ser alimentado. O artigo apresentado era um velho, vagabundo e desdentado que concordara em abdicar da sua liberdade se alguém o quisesse comprar. A multidão apupou e assobiou. Ninguém o queria comprar. O leiloeiro anulou a oferta e o desconsolado aspirante a escravo afastou-se trôpego. A oferta seguinte foi conduzida ao estrado. "Esta, outra vez? Não!" gritou alguém. "Está de volta!" lançou outro. "Não a compraram há alguns dias?" "Compraram-na, levaram-na para casa e devolveram-na no dia seguinte", foi a resposta. "É uma desordeira, essa. Comprador, tem cuidado, a menos que não te importes de perder um dedo à dentada." "Parece bastante inofensiva, não é assim tão grande." "É com as pequenas e rijas que se deve ter cuidado." "Bela figura. Podia ser bastante bonita se alguém lhe desse um banho e a escovasse." "A beleza não serve de nada se ela for demasiado selvagem para ser domada." O leiloeiro pediu silêncio. Parecia infeliz, como um homem com uma dor de dentes. "Tenho para venda uma escrava mulher, idade exata desconhecida, embora possam ver por vocês mesmos que é bastante jovem. Não vou fingir que é fresca. Já muitos a viram antes. Alguns até a compraram e a trouxeram de volta para ser revendida. O dono atual está consciente da natureza problemática deste artigo em particular e, por isso, está disposto a iniciar o leilão com um valor muito baixo." O leiloeiro indicou um valor ridiculamente baixo. O preço de alguns dias de pão. Pela primeira vez, olhei bem para a rapariga. Esta tinha mantido a cabeça baixa até esse momento, mas agora erguia, afastava o farto cabelo negro do rosto e fitava a multidão desafiante. Tinha um pé à frente do outro e os ombros para trás. A sua postura e o seu comportamento não eram os de um escravo. Os seus olhos escuros e brilhantes fixaram-se nos meus. O meu coração bateu mais depressa. Algo que eu nunca antes sentira despertou dentro de mim. Fitei a pequena bolsa com dinheiro que trazia comigo, ainda que o valor indicado pelo leiloeiro fosse muito baixo, não tinha o suficiente. O leiloeiro repetiu o valor. A multidão agitou-se inquieta. Ninguém fez qualquer oferta. Muito bem, suspirou o leiloeiro. Estou autorizado a baixar a oferta inicial. E apresentou um valor que correspondia exatamente à metade do valor que indicara antes. Tratava-se precisamente da quantia que eu tinha na minha bolsa. Estudei as moedas para ter a certeza. Depois engoli em seco e voltei a olhar para a rapariga. Esta fitou-me também. No seu rosto pareceu-me ler divertimento e desdém. Havia algo mais nos seus olhos, algo que só eu conseguia ver. Uma expressão simultaneamente orgulhosa e suplicante, recatada e exigente. Nunca tendo realizado qualquer oferta por um escravo, ergui lentamente a mão. Temos um comprador! Gritou o leiloeiro, parecendo aliviado e algo espantado. Entre a multidão, houve quem erguesse as sobrancelhas e abanasse a cabeça. Houve ainda quem risse descaradamente. Ansioso por terminar rapidamente a transação, o leiloeiro chamou-me ao estrado e levou a mão à minha bolsa. Enquanto contava as moedas, perguntei-lhe como se chamava a rapariga. Um nome tão peculiar e bárbaro quanto ela. Hebraico, acho eu. Betesda. Olhando para ela, pronunciei pela primeira vez a curiosa palavra. Betesda, sussurrei. Agora sei qual o nome da oitava maravilha do mundo. O leiloeiro olhou para mim como se eu fosse louco. Betesda fez o mesmo. Assim começou um novo capítulo da minha vida. Cronologia. Cerca de 2250 a.C., construção no Egito da Grande Pirâmide. Cerca de 600, construção das muralhas e dos jardins suspensos da Babilónia por Nabucodonosor. Em 776, primeiros jogos em Olímpia. Cerca de 750, construção em Éfeso do Templo de Ártemis. Este será, subsequentemente, e por mais do que uma vez, destruído, por cheias e pelo fogo, e reconstruído. Em 482, Xerxes destrói as muralhas e os jardins suspensos da Babilónia. Em 456, o Templo de Zeus é inaugurado por altura da 90ª Olimpíada. Cerca de 432, Fídias instala a estátua de Zeus no Templo de Olímpia. Cerca de 425, morre o historiador Heródoto. Em 356, 13-14 de outubro, Heróstrato incendeia o Templo de Ártemis em Éfeso. Alexandre o Grande nasce na mesma noite. O templo é depois reconstruído. Cerca de 350, construção do mausoléu em Halicarnasso. Em 331, fundação da cidade de Alexandria, no Egito, por Alexandre o Grande. Em 323, Alexandre o Grande morre na Babilónia. Em 298, o senhor da guerra celta, Simbaules, realiza algumas incursões contra os macedónios e é repelido. Cerca de 290, finalização da estátua do Colosso em Rodes. Cerca de 280, construção do farol de Alexandria, na ilha de Faros. Em 281-79, os celtas realizam uma segunda incursão contra a Macedónia. Breno ataca Delfos. Em 227, o Colosso cai. Cerca de 170, nasce Antípatro de Sidon. Em 146, o general romano Múmio saqueia Corinto, mas poupa Olímpia. Cartago é destruída por Roma. Cerca de 135, nasce Posidônio, na Síria. Em 133, Átalo II de Pérgamo lega o seu reino a Roma, que instaura a província da Ásia. Cerca de 115, Posidônio estuda com Panécio, o estoico, em Atenas. No ano de 110, 23 de março, Martius, nasce Gordiano, em Roma. Cerca de 106, nasce Betesda, em Alexandria. Cerca do ano 90, depois de ter viajado pela Espanha, pela Gália, pela Sicília, pela Dalmácia, pelo norte de África e pela Grécia, Posidônio instala-se em Rodes. Em 95, Roma toma o partido de Nicomedes da Bitínia contra Mitridates do Ponto. Em 93, 23 de março, Martius, Gordiano faz 17 anos e adquire a toga viril. Em 92, Roma ajuda Nicomedes da Bitínia contra Mitridates pela segunda vez. Em 23 de março, Martius, este romance tem início em Roma, dia do aniversário de Gordiano e do funeral de Antípatro. Abril, Aprilis, Gordiano e Antípatro visitam Éfeso durante o festival de Ártemis e visitam o templo de Ártemis, uma história de Diana. Abril, Aprilis, a agosto, Sextilis, Gordiano e Antípatro visitam Halicarnasso e veem o mausoléu, as viúvas de Halicarnasso. Final de agosto, Sextilis, a início de setembro, Gordiano e Antípatro assistem à 172ª Olimpíada e veem a estátua de Zeus. Ó tempora, ó mores, Olimpíadas. Setembro, Gordiano e Antípatro visitam as ruínas de Corinto, a maldição da bruxa. Outono e inverno, Gordiano e Antípatro ficam com Posidônio em Rodes e visitam o que resta do Colosso, o Gaulês monumental. Em 91, 23 de março, Martius, Gordiano faz 19 anos. Mitridates invade a Bitínia, expulsa Nicomedes e coloca no trono o irmão de Nicomedes, Sócrates. Ariobarzanes, o rei da Capadócia, confirmado pelos romanos, vê o seu trono usurpado pelo filho de Mitridates, Ariantes Eusebes. Eclosão da guerra social em que os italianos se revoltam contra Roma. Primavera, Gordiano e Antípatro visitam a Babilónia e veem o que resta das muralhas e dos jardins suspensos, estis e pedras. Junho, Gordiano e Antípatro viajam pelo Nilo até Mênfis e visitam a Grande Pirâmide, o regresso da múmia. Gordiano e Antípatro viajam até Alexandria e visitam o farol na ilha de Faros. São espelhos. Ano 90. 23 de março, Martius. Gordiano faz 20 anos, resolve o caso do gato alexandrino, incluído na coletânea A Casa das Vestais. 89, está lá a guerra entre Roma e Mitridates. 88, fim da guerra social. Roma triunfa sobre os italianos rebeldes. Ano 80, o ditador Sula transfere a 175ª Olimpíada para Roma. Os jogos são posteriormente devolvidos a Olímpia. Gordiano está em Roma e é contratado por Cícero, como se conta no romance Sangue Romano.